Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Diga a Ele: seguro estou em tua palavra que não mudou. Ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Só você, cante alto, cante, cante, vai. Seguro estou. Tu és a nossa segurança, oh, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso seguro, oh, Tu és a nossa força, Deus, nossa proteção, o nosso amor Tu és, oh, Deus conosco pra sempre, Deus conosco pra sempre. Seguro você está, firmado você está, nas mãos de Deus, oh, nas mãos de Deus, somente nele, oh, eu seguro estou em ti, seguro estou protegido, tu és a minha força, Deus. Tu és a minha força, Deus. Cante comigo mais uma vez, cante. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Diga a Ele, Deus, seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma sempre, ontem, hoje e sempre. A minha segurança não é o que eu posso conquistar. A minha segurança nem meus pais podem me dar, oh. A minha segurança não é um muro, oh, não é uma casa cercada por proteção. A minha segurança é Deus. A minha segurança é Deus. Tu és a minha proteção, oh. Tu és o meu melhor amigo, Deus, que cuida de mim, que cuida de mim, que cuida de mim, oh. Eu confio em ti. Seguro em tuas mãos, Deus, sobre tudo. Quantas vezes nos vemos tão inseguros? Quantas vezes nos sentimos tão sujos? Quantas vezes tão só, tão só? Mas tu estás comigo. Deus está com você. Tu estás comigo. Agradeça a Ele. Tu estás comigo em meia dor. Tu estás comigo no meu choro, Deus. Tu estás comigo, meu melhor amigo, que cuida de mim, oh, oh. Seguro estou em tua palavra que não mudou. Mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Deus, seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Aleluia. Ontem, hoje e sempre.